Em meio a um mundo em crise, vivendo a todo instante em conflitos, eu quero andar com Deus. Em meio a um mundo em guerra, que escolheu viver entre as trevas, eu quero andar com Deus. Eu quero andar com Deus. Em meio a um